Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura fica maravilhada com o voo dos pássaros. Fica pensando como é que seria se ela pudesse voar. De tanto imaginar, ela decola em seus pensamentos e vai parar no ateliê de Leonardo da Vinci. Nossa, que susto. Voar é bem mais difícil do que eu pensava. Peraí, quem é você? Leonardo, piacere. Laura, muito prazer. Leonardo começa a explicar para a garota sobre seus projetos de máquina voadora. E fala sobre os balões. Bem, agora vamos saber para onde é que esses voos vão levar Laura. Tá aí, eu gosto dos balões. Eu até já voei neles em uma das minhas aventuras. Eles vão subindo, subindo, bem devagar. Mas como eles sobem? A história é um pouco complicada, Laura. Eu teria que te explicar várias forças. A força da flutuação, as diferenças de pressão, o efeito da força da gravidade. Mas resumindo e simplificando um pouco, podemos dizer que é porque o ar quente dentro do balão é menos denso que o ar frio em volta dele. E é por isso que o balão sobe. E também tem aqueles balões de hidrogênio, né? Isso, o hidrogênio também tem uma densidade menor. É por isso que ele sobe como o ar quente. Ah, então o ar quente e o hidrogênio são mais leves que o ar frio? Não, exatamente. Como eu disse, eles são menos densos, o que quer dizer que tem menos massa em o mesmo volume. Ei, ragazza, volta pro chão! Ai, desculpa, agora eu entendi porque o balão sobe. Mas eu tava falando sobre o Albertinho. Foi ele quem conseguiu voar com uma máquina pela primeira vez. Avião. Avião, é isso. É assim que vocês chamam. Ah, o outono em Paris estava especialmente ensolarado e fresco em 1906. E lá está o grande inventor Albertinho, quer dizer, o grande inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, preparando seu avião batizado 14 Bis no campo de Bagatelle. Junto com ele estão seus dois ajudantes, Monsieur Marquinho e Mademoiselle Laura. Bom, crianças, está tudo pronto. Marquinho, vá conferir se a pista está livre. Laura, ma chérie, por favor, vá conferir se os fiscais do aeroclube já estão preparados. Sim, comandante, agora mesmo. Comandante Alberto, trago mensagem de boa sorte. Obrigado, Marquinho, mas agora não posso ler. Por favor, me diga apenas o nome dos amigos que me felicitam. Comandante, os fiscais já estão preparados. Aqui está o seu relógio de pulso e já está sincronizado com o cronômetro dos fiscais. Obrigado, Laura. Comandante, os recados. Cumprimentos do Thomas Edison, Princesa Isabel e do Marconi. Bons amigos. É uma pena que Júlio Verne não está mais aqui para ver o avião. Nossa, até Júlio Verne era o seu amigo, comandante. Um bom amigo ao qual admiro muito. Se não fossem os livros dele, eu nunca teria me interessado pelos avanços da ciência. Nunca teria me interessado pelos balões. Mas agora chega de conversa. É momento de colocarmos o 14 bis para voar. Pista livre, comandante! Pode seguir. Boa sorte. Obrigado, crianças. Lá vou eu. E Santos Dumont decola com seu 14 bis. Uma multidão extasiada vibrava com o feito daquele homem que ousou desafiar os céus. Parabéns, comandante Alberto! Aqui estão os resultados, comandante. Os fiscais chegaram à conclusão que o voo valeu mesmo. O aeroclube vai conceder-lhe um certificado dizendo que o senhor estabeleceu o primeiro recorde de aviação do mundo. Oui, mademoiselle Laura. É uma boa notícia para a ciência aeronáutica, para o mundo e, sobretudo, para o nosso Brasil. Parabéns, comandante. O voo foi um sucesso. Tá todo mundo querendo te cumprimentar. Grato, monsieur. Comandante, será que o senhor podia me explicar uma coisinha antes? Pois sim. Eu queria saber como é que essa geringonça voa. Física, ma petite Laura, física. Para que o avião voe, é preciso gerar uma força que compense seu peso. Essa força é a sustentação gerada pelo avião através do ar. Para que isso ocorra, obviamente, precisamos de potência. No caso do nosso 14 bis aqui, gerada por um motor a combustão interna. Eu já contei a história do motor? Comandante, continue. Tem a sustentação... Pois sim. A sustentação é então o resultado do deslocamento de ar causado pela asa. Você se lembra do que Newton disse de ação e reação? Pois bem, a asa joga o ar para baixo graças ao deslocamento da aeronave gerado pelo motor. Portanto, pelo movimento. Então, podemos considerar que tem uma força atuando para que o ar seja encurvado para baixo, ou seja, temos uma ação. Uau, que legal isso! É, monsieur, mas retomando, se temos uma ação, teremos uma reação, que é a força igual, mas em sentido contrário sobre a asa, ou seja, para cima. Então, como dizia minha irmã quando jogava tômbola na quermesse da fazenda, bingo! Temos a sustentação. Nossa, que legal! Mas se o ar é tão leve, como é que pode gerar tanta força? Para que funcione, precisamos de uma força que compense seu peso. Ou